não pega nada, irmão. Sabe de uma? Vou ligar no Kid Nice, mano. Tem um peão mais tarde, várias gatas. Tô ligado, pera aí. E aí, Kid? Firmeza total, mano? Tô com as naves aqui, mano. Mais tarde, você encostar aqui com nós, tem um jet pra hoje. Fechou? Fechou, tem que encostar, hein? Então tá, isso aí. Do monte das notas, só quero uma cota. Suficiente, o que gastar não importa. Esta noite vai ser foda, com elas promete. Tô de naveiro, sou no talo, no jet. Problema, esquece, no momento é solução. É, diversão, é, ostentação. Sou várias delas, passeando e traz nova ameaça. Na disciplina, temporada é de caça. Não importa a raça, estilo nem cor. Basta falar palavrinha mágica. Oi, amor. Aí já era com o ar irradiado. Acendo um cigarro no carro acelerado. Só tomarei cuidado com a tal da dona encrenca. Suave, tá em casa, não esqueça. Deixei um recado no WhatsApp do parceiro. Já tô com elas no caminho com dinheiro. Se caso chegar, antes de me dar um salve nas nega, não demora pra vir. E muita calma, tem mulher pra todo mundo. Não esquece dos drink, certo, vagabundo? A porção já tá chegando junto com o outro mano. Liga pra ele, não fica enrolando. E deixa ele ciente, nem tão cedo vamos embora. Só pra curtir com várias delas nessa louca semana. Ronco das naves, estou no norte, mó chave. Na estrada promete, nessa night no jet. É monstro, ronco das naves, estou no norte, mó chave. Nessa estrada promete, tô na night no jet. Nas ruas da VR, o Pitbull tá na cena. Kid Nice na fita, é isso mesmo, sem problema. Veterano na ação, da rap nacional. Bang louco tá na cena, firmeza total. A família reuniu, CV, 9 de julho. Respeito e lealdade é destaque no bagulho. A noite é nossa, demorou, tamo junto. De naveira nas pistas, o limite é o mundo. O estilo vagabundo se destaca com as minas. Sava reta chegou, cachorro na disciplina. Adinho nativa, agenda milhão. É só áudio que chega, várias opção. Tem ruiva, tem pretas, loira, as morena. Mas desenrola negão, o tio representa. Na postura elegante, ombro pro resumo. Várias gatas na arena, demorou, vou com tudo. É monstro, ronco das naves. Estou no norte, mó chave. Na estrada promete, nessa night no jet. É monstro, ronco das naves. Estou no norte, mó chave. Nessa estrada promete, tô na night no jet. E aí, WD, como é que é, compadre? Tá por onde? Ô, Pre! E aí, negão, tô aqui com o Karatê, loucas horas, mano. São Mateus, umas mira aqui, negão, vai gostar? Vou sim, meu parce. Chega! Aí, tô com o time da hora aqui também. Vou encostar nessa festa gangsta aí, meu irmão. Pode pá, 011, 019. Boa noite, gato, tudo bem? Então, já estou no lugar combinado. Não demora, tá? Tô morrendo de saudades, tô bem louca. Você vai demorar? Já tô pronta, meu amor. Pode vir buscar. E aí, meu lindo, então? Tô naquele lugar combinado. Tô louco pra te ver. Como que a gente faz? Vem logo. Quem está querendo ganhar? Você é marginal. Zoom, motor da nave, tá ligado, brilhante, estralando. Vejo ela se vendo no reflexo do carro. A noite promete. Seu vestido colado, quebra pescoço, monstro. Quarteirão, se estremece, perfume encanta. Seu jeito anda, seu descomanda. Os alto não para, são elas convocando vontade de lançar. Maloqueiro no estilo, o mundo chegou a pressentir. O olho é cabuloso, sinal pra se permitir. O drink é noite, boate cheia. São elas embelezando, mulher brasileira. Da gangue está comportada, lógico, só solteira. A disciplina que se segue, perfeita maneira. A festa gangue está som pesado nos alto-falantes. Estilo de vida completo, fiel, operante. Maloqueiro, só monstro de preto. Sangue do sangue, o bang louco. Os pitbull rosnantes. É monstro, ronco das naves. Estou no norte, mó chave. Na estrada promete, nessa night no jet.